chamar agora. Brega da Sergipe, FM Sergipe ao vivo. Já tentei te convencer de tudo enquanto tem jeito. Diz que o mundo desabaça todo de uma vez. Fiquei perdido sem você no meio do deserto, perguntando se ainda sobreviverei. O sentimento sem você ficou tão triste e vazio. Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei. Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão. Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração. Bora! Por isso eu juro. Vocês, vai! Eu deixaria meus sonhos, meu passado, minha religião. Depois de tudo estar fugindo dos meus braços, deixando o silêncio dessa solidão. Não sei mais o que eu faria. Desejo loucura, todas fantasias. Nada tenho a perder. Diz pra mim o que mais você quer da minha vida. Diz que o mundo desabaça todo de uma vez. Fiquei perdido sem você no meio do deserto, me perguntando se ainda sobreviverei. O sentimento sem você ficou tão triste e vazio. Percebi que sem o seu amor eu não renascerei. Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão. Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração. Por isso eu juro que eu deixaria meus sonhos, meu passado, minha religião. Depois de tudo estar fugindo dos meus braços, deixando o silêncio dessa solidão. Não sei mais o que eu faria. Que seja loucura, todas fantasias. Nada tenho a perder. Diz pra mim o que mais você quer. Eu deixaria tudo se você pessoas. Depois de tudo está fugindo dos meus braços, deixando o silêncio dessa solidão. Não sei mais o que eu faria. Desejo loucura, todas fantasias. Nada tem. Diz pra mim o que mais você quer da minha vida.